Conversas Aleatórias. Conversas Aleatórias é um programa emitido semanalmente na Rádio Antena Web, Canal 1, e que está agora a contar com a 118ª emissão depois de Cristo. A Cristo já lá vamos daqui a pouco, se calhar. Para já, o Nuno Miguel fez as introduções próprias, depois fará o Joaquim Pereira as próprias introduções. Muito boa tarde a todos. Hoje fazemos a emissão mesmo no próprio dia que vai ser emitida. Portanto, hoje é domingo. Vamos ver, porque hoje que estamos a gravar domingo pode não ser publicada na rádio por causa de outros problemas informáticos que têm afetado. As internet, gente, sim. Os computadores, chama para o cabernet. Devia ser tudo manualmente, até os computadores devia ser tudo à mão. No meu tempo, que nada falhava. Ora aí está, pronto. Mas no seu tempo nada falhava, mas também nada se produzia em relação aos computadores. Como é que você tinha a possibilidade de publicar um programa na internet quando não havia internet? Para que é que eu queria a internet se tinha a rádio? Tinha sido inventada a rádio. Ora aí está. Mas não tinha a facilidade que tem hoje. Na emissão 118, para este domingo 28 de junho, temos que ser rápidos porque vamos embora a São Pedro, não é? Já estão lá várias catraias à nossa espera a olhar para o chão. Eu só de mim tenho 12. É uma dúzia, não é? E eu parece não que sei. As contei todas. Não sei se da outra vez 12 era uma dúzia. Na minha terra ainda era, não sei se ainda é. Agora com o acordo ortográfico, parece que 12 deixou de ser uma dúzia. Vamos ter calma nas críticas, vamos mencionar uma testemunha e vamos falar do Joãozinho. Ora, numa semana que foi preenchida, anormal, com muita coisa a acontecer, é por causa do São João. A notícia foi, nestes últimos dias, sobretudo desde sexta-feira, os 3 ataques declaradamente terroristas, pelo menos 2 deles, em 3 países do nosso planeta, França, Tunísia e Kuwait, isso é inglês, lá está, pronto. Eu sou inglês. Claro, na semana passada era francês ou italiano, depende do domingo, já. Pois. E então estes ataques terroristas... já sabemos o que aconteceu, mais mortos, dezenas de mortos, só num sítio, logo na Tunísia foram 40, não é? Lá na estância, na praia, na estância turística. O que eu pergunto, Joaquim Pereira, e nós estamos aqui a conversar descontraídamente sobre isto, só que começa a ser um assunto que não é uma vez por ano, repete-se, e como nós vemos, não há maneira de controlar, porque nunca sabemos em que país, em que local vai acontecer. Exato. Porque os fanáticos e os novos aderentes ao Estado Islâmico, quer seja Jarlene, quer não seja, em princípio são, mas mesmo que não sejam, esses malucos andam em todos os lados. A globalização também vai trazer esse lado. É o mal da fanatização, do fanatismo, sim, que é se meter nas pessoas. Não vou. Sim. É fanatismo. Não vou levantar o cenário que outros levantam da Terceira Guerra Mundial, numa coisa assim catastrófica, mas coloca um cenário bem real de haver, e pergunto, Joaquim Pereira, se concorda. De haver um medo global, à perspectiva global, uma pessoa em qualquer país que esteja... Eu falo por mim, eu estava para ir passar umas férias para uns países para aí para fora e não vou precisamente por causa disso. Não sei se tenho carta de retorno, por conseguinte, desisti da viagem. Está aqui a colocar-se um regime de medo, não é? Absoluto, mesmo que, por exemplo, nós estamos em Portugal, não aconteceu nada cá que nós saibamos nesse caso, mas só o facto de nós pensarmos que pode vir a acontecer já é um efeito destes atos que se vão multiplicando e em muitos países. Portanto, acho que estamos aqui a atravessar mais uma fase, não é? Não é fase da Guerra Fria, das guerras mundiais, da Guerra dos 100 Anos, noutros séculos, mas estamos aqui a atravessar uma fase de uma guerra diferente. Porque isto chega a ser, em vez de ser exércitos a invadir, são pessoas pequenos, individualmente, ou pequenos grupos, que se lembram de fazer umas coisas destas. E o problema é, em qualquer lado, em qualquer altura. Em qualquer lado, em qualquer situação, em qualquer parte, claro, do mundo. Claro, esse perigo sempre que houve, desde que há mundo. Sim, qualquer pessoa pode se lembrar. Mas agora está mais disseminado. Sim. E é mais perigoso. E com esta moda do muito proclamado e autoproclamado Estado Islâmico, que tem a publicidade que precisamente queria nos meios de comunicação social e na internet, também eles próprios promovem-se na internet, há cada vez mais malucos a aderirem E não, claro que eu não estou a dizer cuidar com o vosso vizinho de um lado ou de cima ou de baixo, mas Quase, quase, nota-se que há quase. aqui um receio de É. nunca se sabe o que é que. A pessoa pode aparentemente ser muito tranquila e cumpridora, E de um e depois momento vamos ver o fecheiro dele e tirou o capacete já está e já numas está excitações. noutro lado. E para provar, eu vou contar aqui uma coisa, se calhar o Joaquim Pereira não sabe. Não é que seja muito importante, mas pronto. Na quinta. Ora bem, isto foi quando? Sexta. Sexta-feira. Portanto, de sexta para sábado, no início da madrugada, eu liguei a Euronews a procurar notícias por volta da meia-noite e meia. Já passava da meia-noite e meia, já tinha passado bons tins Exato. curtos de informação. Continuei nos canais de informação, Sky News, canal britânico de informação, e estavam a fazer a análise dos jornais de sábado, não é dia seguinte, porque já passava meia-noite, era o próprio dia. E estavam no The Sun. E qual era a capa do The Sun, em letras gordas, a ocupar praticamente a primeira página toda? O Estado Islâmico planeia bombear o Reino Unido hoje. Claro que no meu período de vida, uma capa destas já deve ter acontecido. Mas eu nunca vi, e não estou a dizer que não aconteceu, estou a dizer que os meus olhos nunca tinham Eu visto também nunca uma vi. capa assim tão direta a Aliás, tranquilizar as não pessoas. é Estávamos a esse. falar do medo, a tranquilizar as pessoas. O título era mesmo em inglês: ISIS, que é como eles dizem no Estado Islâmico, o slogan, as abreviaturas em inglês: ISIS, plot to bomb UK today. Era assim, para tranquilizar as pessoas. Mas eles têm noção. Esse jornal não é um jornal. É um tabloide, sim. Mas Não é? neste caso eles não iam mandar aqui um cá para fora sem ter informações ou de alguma coisa. Mas Sabes que às repare-se vezes. como é que já andamos nas capas de jornais, Oh, infelizmente é o que eu que digo. é o Os reflexo. jornais Não, são. aqui é reflexo do que está a acontecer em relação a nível global e até no Reino Unido. A própria Espanha, no mesmo dia, ou seja, ontem, tinha um alerta elevado de antiterrorismo por causa de suspeitas de alguma coisa. Bom. Vamos ver como é que vai isto. A notícia foi esta, a primeira notícia. A segunda, mais rapidamente. Então não é que. Faça conta que vai ficar surpreendido. Os serviços de informação dos Estados Unidos da América estiveram a espiar os três últimos presidentes de França. Aí sim. Estamos a falar da NSA, a Agência de Segurança Social Nacional. A Segurança Social é outra coisa. A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, que andou a captar comunicações de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande, portanto, os três últimos presidentes franceses, como eu disse. E isto durante vários anos, desde 2006 até 2012. Em 2006 ainda era o Chirac presidente. E em 2012, em maio, quando Sarkozy foi substituído por Hollande. Isto foi anunciado. E já praticamente confirmado pelo portal Wikileaks, que é um portal que divulga informações supostamente confidenciais. Surpreendido, Joaquim Pereira, não é verdade? Os Estados Unidos a controlarem comunicações de três presidentes de outro país. Mas Estou ao muito. Nuno. Olha, caiu-me tudo, como da outra vez. Ao Nuno, a mim já não me cai nada porque já não tenho. Mas nada destas coisas são novidade para mim, porque eu há muito, muito, muito tempo que penso nestas coisas. Não é dizer que as há, mas que é como aquela das bruxas. Eu não acredito em bruxas, mas que as há, há. E isto é a mesma situação. Qual é o intuito dos americanos? É ter Ok. poder? É porque informação é dinheiro? É a mania deles? Claro que não é todos, mas a mania na maioria deles controlar tudo, controlar o mundo. O que é que eles querem com. Isso para já sabemos, França, mas qual é. Isto vamos tentar aqui levantar hipóteses. Qual é o objetivo concreto, prático deles de estarem a ouvir as comunicações de presidentes franceses? É É, saber o que é que do outro lado vai-se fazer, do outro lado. Para claro, quê? Para se claro. anteciparem, para dizer nós é que somos maiores? Exatamente. Porque isso foi sempre a mania deles. Foram os pobrezinhos de uns imigrantes que caíram ali a dar cabo dos originários, ou seja, os da América, que nesse tempo não era América. E agora armam-se ainda nos do mundo e querem ser os maiores em toda a parte. E é à custa Não é só da querer, eles pedem. espionagem. Eles pensam É à que são. custa da espionagem. E eu acho isso um bocadinho feio. Oh. É uma palavra que eu tenho assim para descrever. É um bocadinho Não é feio. feio, é vergonhoso. Mas é a política deles que é assim e não há nada a fazer. Isso sempre foi. Espionagem havia, por exemplo, temos em tempos mais recentes, tendo em conta que a história tem milhares ou milhões de anos. Mas em tempos mais recentes temos na Guerra Fria. a tentativa de um lado e do outro, Lá está. aí estavam em conflito, estavam a Duas tentar potências antecipar-se, que queriam estavam a fazer a tentar mesma antecipar-se, coisa. a tentar Uma queria antecipar-se um ao outro. tomar, a outra Sim, queria tomar e não aqui o que é que deixaram Estados outra Unidos tomar. quer na França? É evitar alguma coisa? É, ou a criar uma guerra também? Um outro tipo de guerra, a guerra de informação. Bom, Adiante, que traz bem gente. desporto, vou aqui mandar vir, vou aqui criticar. No domingo passado, acho eu, segunda, não sei, foi no primeiro jogo do Mundial de Hockey Patins, em França, que Portugal ficou no terceiro lugar. Logo no primeiro jogo, a emissão da RTP começa assim: atenção, não vamos acompanhar o jogo de Portugal, não vai começar às 18h30, como estava estipulado, por causa de uma alteração de última hora. Este jogo, Espanha-Angola, ainda não terminou. Terminou empatado, já não sei se foi 1-1, já não sei. E depois vamos então ter agora as grandes penalidades. E foi quase uma vergonha. O responsável pelo torneio, pelo Campeonato do Mundo, o alemão não sei quantas, que aplicou esta medida na véspera do início do torneio, um dia antes do torneio começar. Porque é que não pode haver empates? Cada vez que haja um empate, tem que ir aos empates por grandes penalidades. Porque é que o jogo não pode terminar empatado, como sempre houve? Isto aqui é algo que não se aceita. Eu não disse inaceitável, mas isso incompreensível. É mais uma Não é mais um. Deixa-me dos negócios. acabar a história. Então diga. Desculpa a interrupção. Porque não é. Não, o programa é para ser interrompido, mas neste caso você tem que ouvir até ao fim para perceber o que é que eu vou criticar. Pois. Portanto, isto é incompreensível, esta mudança assim em cima do torneio. As televisões não podem estar sujeitas a estas. Porque, por exemplo, pode ter outra coisa em direto a acontecer, alguma coisa prevista na programação e não dá e tal. Isto foi antes de começar o jogo de Portugal. Depois a Espanha até ganhou nos penaltis, a Angola e tal. Ou foi no final da primeira parte, ou no início da segunda, seja o antes ou após o intervalo, que os mesmos dois homens da RTP disseram. Através de uma recolha de informação, alguém que está ligado ao Capatim, já não me lembro, foi-nos possível saber que afinal esta medida. Ah, e há outra coisa. Que em relação ao vitória e empate, quem ganhasse nos penaltis, dizia os homens da RTP, quem ganhasse nos empates por grandes penalidades, ficava com os 3 pontos como se fosse na vitória no jogo normal. Ou seja, Exato. quem saísse derrotado, 0 Estou a pontos, perceber. quem ganhasse 3 pontos como se fosse o jogo Estou a normal. perceber sem não perceber. Portanto, não havia ali dedução de pontos, ou empate, ou divisão, era 3 pontos, 0 pontos nos penaltis. Pronto, isto foi antes de começar. Depois, an antes de começar a segunda parte, se não me engano, foi possível saber que afinal a medida não foi tomada de véspera, já tinha sido anunciada, e que afinal este desempate por grandes penalidades só serve precisamente para desempatar para o caso das duas equipas ficarem empatadas no final da fase de grupos. Estamos a falar de um grupo de 4 equipas, por exemplo, eu e o Joaquim chegávamos ao fim com 6 pontos. Mas quando jogámos um contra o outro, se houve empate e se nos penaltis eu ganhei, era eu que ficava à frente. Servia de critério de desempate. Exato. Pronto. E afinal não foi. A medida não foi tomada na véspera, até já foi tomada antes do outro Mundial de 2013 e que já foi aplicada nesse Mundial, porque houve jogos que terminaram empatados e foram a grandes penalidades. Não é o negócio que está aqui em causa. A crítica é aos senhores que põem-se a mandar vir e que é incompreensível, não sei quantos. Lá estão É assim. os não profissionais da Pois, eu ia dizer comunicação. isso. Eu sei que aqueles dois não fazem só. Não fazem mais nada. Não se estão dedicados exclusivamente ao Mundial de Hockey Patins. Claro. Mas, a partir do momento em que têm o encargo de tratar daquele torneio, Exato. não é no próprio dia ou 5 minutos antes que têm de se informar. É dias antes, semanas antes, Veja, um acompanhar. profissional, quando vai ocupar uma posição, ele tem de ir com as pedras todas na mão para saber como é que as Saber há de como é que ele. utilizar. Não é Agora, dizer. Isto foi chegar a mim, tomado na ai, véspera. espera aí, eu não me lembro disto, eu não Isto foi sei isto. tomado na véspera e afinal já tinha sido aplicado. Não foi decidido, já foi aplicado no outro Mundial, em Ainda por 2013, cima, ainda que houve por jogos que terminaram empatados, que ele aí já foi ver. isso Ele aí é já teve o que cuidado de ver o histórico, já devia ter visto antes. é, isso é que é um O que é que grande. quer dizer com isto? Nós, eu e o Joaquim, que estamos aqui, que fazemos isto uma vez por semana, somos amadores. Aqui já nós próprios retraímos e criticamos a nós próprios quando falhamos, quando há uma Claro, é informação que sai, obrigação, quando a mas informação que sai ao lado. primeiro não somos Agora, profissionais. profissionais estão a receber por aquilo, que estão a dedicar-se neste período só ao Mundial de Hockey Patins, que vem dizer que é que é inadmissível, que é incompreensível. Agora sou eu que digo, é inadmissível e é incompreensível. Logo, é que a emissão, você não sei se viu o primeiro jogo, Não eu acho que vi não viu. nada deste. Aliás, vamos Passou-lhe ao olhar lado. esta parte. Passa ao lado. Tem passado. Só eu depois digo mais à Repare que frente sobre este. a primeira emissão do primeiro jogo de Portugal, ou seja, o Mundial da Campeonato de 2015, na RTP, começou com isto. Boa tarde, o jogo de Portugal vai começar às 8h30, por causa de uma decisão incompreensível. Quer dizer, arrancaram logo a desancar nos outros, quando eles é que estavam a dizer asneiras. Que Ah, a medida até já tinha sido aplicada no torneio anterior. Agora conclusão. sou eu que digo, é incompreensível isto. Eu já não digo O nada, criticar sem saber é uma coisa. porque eu nunca gostei de dizer mal dos trabalhadores. Mas uma razão é certa, uma coisa é certa. Um profissional, principalmente de uma rádio, de uma televisão, de um jornal, disto ou daquilo, que vai comunicar uma notícia, um facto, para milhares ou milhões de Estamos a ouvintes, falar da RTP Internacional, de pessoas pois, lá fora que adoram pronto, Walking e vêm. de milhões. Ele tem de ir com tudo na ponta da língua, não é ir. Ah, eu ouvi dizer isto há aqui anos, não sei se é assim. Como é? É que E eu. então, desculpa só mais isto. Na vossa época, que já não é na minha, já com as internets, que uma pessoa quer saber alguma coisa disto, vai à internet e tem logo ali os dados todos. Exato. Eu, para mim, por exemplo, aqui às vezes queremos, eu quero uma efeméride ou isto, aquilo, tenho de ir a um calhamaço, a um livro qualquer, e eu tenho de ir estudar. Agora, uma pessoa que tem a internet No computador à no frente, tem tudo. computador, é só carregar ali nas Aliás, flash. foi o que ele fez, de certeza, ao intervalo, porque eu no início da segunda parte já estava a dizer que Claro, no último já estava a torneio já dar. foi aplicado. E pá. Ou seja, o que ele fez naquele intervalo era o que devia ter feito no plano. Antes de ir para lá para fazer essas coisas. Ponto número 1, é mau, como estava a dizer o Joaquim, partir para um evento, para um torneio, sem saber as coisas em relação. É tudo. Claro que nunca sabe tudo, mas quase tudo devia saber. Ponto número 2 é. Colocar isso cá fora, da boca para fora, ou seja, em frente ao microfone, dizer que é assim. Porque ele podia dizer uma coisa. Podia Mais dizer. suave. Não, podia admitir o desconhecimento. Ou Sim. seja, não compreender ou não saber de onde é que surgiu, achei deus e pá. Terceira coisa que para mim é mais grave é, além de não se ter informado, não se ter preparado, e além de começar a criticar as coisas que eram muito mal, é ele estar a desancar nos outros Quando sem. ele é que estava a meter a pata na poça. E foi a maneira como eles insistiram que Eu é uma coisa incompreensível. Ah, e acrescentou: lá a sabes. Federação de Portugal e a Federação de Espanha, não sei quem, já apresentaram protesto em relação a esta medida. Apresentaram, já foi da outra vez. Agora era o reforço. Eu vou agora lembrar-me de uma coisa. Eu fui um dos que comi com essa bordoada, porque, por qualquer motivo, ia começar, ok. E eu ouvi esse princípio dele dizer que ia ser uma nova lei, não sei quê, mas depois desliguei e fui para outra. Lá está, quem ouviu só aquele pedaço Apanhei. ficava. Não, quem ouviu só pedaço ficava com uma ideia de que. E Esta fiquei, e gente toca agora, quando patins, não percebe começaste nada do a que está a falar fazer. agora deste E assunto, já estava a e pensar que eram os negócios. Oi. pois, Mas e afinal. afinal a coisa já Está a vem. perceber. Pronto. Deixamos o desporto, voltamos à notícia. Rapidamente, uma referência que isto aqui. Estamos num caminhar que é muito acelerado. O que é que aconteceu? O Facebook, não combinam falar nisto. Acontece que agora a tecnologia de. Agora, em breve. A tecnologia de reconhecimento que está a acelerar, está a avançar, e em breve já não vai ser necessário ver a cara de uma pessoa para a identificar. Lá os responsáveis do Facebook estão a testar um novo ONG, aqui na linguagem computadorizada, é um novo esquema, um novo método, em que, em vez da cara, vão ser usados elementos como o cabelo, a forma do corpo, a pose, a maneira como está o pé ou sentado, e até a roupa. Vai chegar para fazer a identificação de uma pessoa. Em que ritmo é que andamos, Joaquim Pereira? Isto hoje em dia. Onde é que vai dar como é que é dizer? A intimidade das pessoas. Vai ser toda cá posta cá fora com estas brincadeiras. Uma pessoa É só está. quem se deixar, Eu estou quem num deixar. sítio qualquer, mas qualquer. E apanham-me assim e vêm-me desmascarar. Não. Não, não é assim. Eles têm este método para identificar os utilizadores do Facebook. Não é Ah, qualquer os pessoa. utilizadores, Pois. está bom. Só que já não vai ser preciso Ah, uma câmara, uma fotografia. a mim não me apanham lá. Pois não, mas eu estou A mim a dizer. não me apanham lá porque Quem anda lá eu estou aqui a fica a falar ao saber. microfone e a única coisa que faço é falar ao microfone porque não mexo em botão nenhum, nenhum, nenhum, porque não sei. Portanto, eu limito-me a olhar para o ecrã e falar e mais nada. Vamos a uma notícia que se junta à recordação, sobretudo para parte de Joaquim Pereira, porque no início desta semana falou-se de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que foi de camarate. Não, Camarate. não sei o que é isso. Camarate é uma religião Mas ali sim, em Sacavém, ao mais a pé norte do de aeroporto. Lisboa, sim. Não, é, não é mais a norte, onde é o aeroporto, fica Sim. pegado ao aeroporto de Lisboa. A Então o antiga aeroporto porta. não é norte A de Lisboa. antiga. Sim, podemos considerar isso. No Nordeste, se A quiser. antiga Portela. O aeroporto, a antiga Portela. Sacavém é cá no Porto, de Lisboa é. Já não me lembro. Pois. E então, a tragédia de Camarate, mais uma comissão de inquérito, deve ser que é a 19ª, já não sei. Desta vez Mas isso concluiu-se. é mais um dos tais casos que fica nos segredos. Pois, se calhar ainda encontro isso, não convém. É que desta vez a queda do Cessna, que era a aeronave que tinha, entre outros, o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro a bordo, de Lino Amar da Costa e as respectivas esposas. E então desta vez disse que havia uma. Que estamos a falar de quem? Estamos a falar de José Moreira. E afinal é a 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito, pensei que era mais. José Moreira, uma testemunha central neste processo, e a Isabel Silva, a sua companheira. Que tinham dados, iam testemunhar em frente ao Parlamento tudo o que sabia sobre este caso, isto em 1983, se não me engano, portanto, menos de 3 anos depois, antes foram assassinados, poucos dias antes. Está aí de encontro ao que estava a dizer, não dá jeito de saber, e se for preciso, não é só lá fora que se faz isto, mata-se quem sabe. Oh, Nuno, não é só estes casos. Este foi muito badalado e. Mas há tantos outros. O assassinato daquele piloto aviador que concorreu às eleições, como é que ele se chama? Humberto Delgado. O Merda. Como é que ele morreu? Outra dos segredos dos deuses. Eu. Sou um leigo, não me vou espalhar porque não sei, nem quero saber de nada. Mas ninguém me convence da convicção que eu tenho. Eu não a espalho, mas fica cá dentro de mim. Quando eu morrer, vai comigo. É que supostamente até José Moreira. Ia colocar à disposição do General Soares Carneiro uma aeronave, mas essa aeronave foi apreendida poucos dias antes da fatídica noite, de 4 de dezembro de 80. Portanto, houve ali um Uma troca. desvio. Mesmo depois disso, José Moreira financiou uma investigação privada, ao homicídio de Sá Carneiro e Amar da Costa, ia depor logo na primeira comissão de inquérito ao caso, mas isto foi 2 anos depois da morte. A 5 de janeiro de 83 apareceram mortos. Inalação de monóxido de carbono. E agora há evidências que demonstram. Não é só agora. Ó filho, Que. repara que já vai há 32 anos. Não, a morte foi há 35. A morte de Sá Carneiro vai fazer 35. Para dezembro de Sim, 80. mas a coisa do avião que era para ser e depois não foi, É tiveram de ir para 35 onde? anos. Este José Monteiro é que morreu há 32 anos. 33. Pronto, 32 e meio. Pronto. E andámos aqui numa coisa que não sai do sítio. Bom, efemérides, hoje sou eu que trago. Ah, eu hoje vou Joaquim. estar caladinho. Então Posso esteja calado. dar uma. Não, isto não é para estar calado, é para interromper. Vamos a um dia que há muita coisa a acontecer e que no fim vou fazer uma pergunta. 22 de junho, segunda-feira. Desta vez foi segunda-feira. E vamos começar assim por uma coisa recente. 1527. O sultão Trengonó de Demak, o que é que queria? Queria mandar embora os portugueses, estamos a falar da Indonésia, e então comandou uma expedição militar para expulsar os portugueses e derrotou os portugueses numa batalha naval. Aliás, o jogo que ainda hoje conhecemos veio daqui, não veio nada. Veio daqui, deste evento. Isto aconteceu 22 de junho de 1527 E então o nome daquela cidade, se calhar ainda não era cidade, na altura, daquele local, Sunda Kelapa, foi mudado para Jayakarta, que significa a cidade da vitória, a que hoje é muito conhecida, Jakarta. Portanto, foi a partir da expulsão dos portugueses da Indonésia, isto numa altura, recordemos, início do século XVI, em que os portugueses estavam a expandir-se, já estavam lá na Índia e arredores, nas Ásias. E então esta cidade da Vitória, Jayakarta, foi por causa da vitória sobre os portugueses. Conclusão, os portugueses afinal servem para alguma coisa na história. Nem que seja para ser derrotados e dar o um nome a uma cidade. 1622, dia 22. Houve uma invasão holandesa em Macau. E então os portugueses tiveram a repelar, que se diz, não é? Quase a expulsar os Lá holandeses. está a história que eu conto. A guerra entre os portugueses e os holandeses em Macau, muito amigos como sempre, lá na luta pelo poder, pelo terreno, pela Pela conquista, pilhatagem. exatamente. E entre holandeses e portugueses, desta vez foram os portugueses. Só temos para o século. E não foi só ali no Brasil também, Não, costuma estou a haver. dizer em relação a esta data. Ah, e esta data foi. Só temos para o século XX, 1941. Esta eu já tinha decorado há umas semanas ou há uns meses, porque decorei a data para hoje. As forças alemãs, lideradas, não lideradas, quer dizer, esse austríaco, as forças nazis invadiram a União Soviética. A operação ficou conhecida como Operação Barbarossa e invadiram a União Soviética no dia 22 de junho de 1941. Atenção que nesta operação, que foi a maior de todas, a invasão mais forte de todas em toda a história da guerra no nosso planeta, foram 4 milhões de soldados a invadir a União Soviética. Claro, não foi tudo no próprio dia, mas começou neste dia 22 de junho. E durante uma costa, portanto, como é que se diz? Uma margem, um percurso de 2.900 km. Estamos a falar de 4 milhões de soldados, 2.900 km, e foi a maior invasão à força na história da guerra. E Começou o Vita. uma das maiores derrotas. E foi aí que a Alemanha começou a enterrar, passados uns tempos. 22 de junho de 1941. A 22 de junho de 1984 deu-se uma reviravolta no mundo das viagens aéreas, porque o Richard Branson, o milionário, colocou cá fora, bom, quer dizer, já tinha colocado, mas estamos a falar nos anos 80, em que as viagens aéreas, das duas uma, bem, hoje se calhar também é um bocado assim, mas ou era para gente muito rica, ou ia-se lá nos aviões assim todos apertadinhos e não sei Exato. quantas. Até que aparece a Virgin Atlantic Airways, a companhia Virgin, ainda hoje muito conhecida, que lançou o seu primeiro voo de Londres, a partir de Londres, do aeroporto de Heathrow, e veio revolucionar porque veio um outro mercado. Surgiu a mão de Deus. Para quem não sabe, foi um golo famoso de Diego Maradona nos quartos de final do Mundial de Futebol no México em 1981. Tão rápido fez a mão de Deus como logo a seguir foi o golo do século, quando ele pegou na bola antes do meio-campo e passou por quatro ou cinco jogadores e marcou o que ele quer ser considerado o melhor golo do século XX. A Argentina ganhou 2-1, foi à final, ganhou a final contra a Alemanha e foi campeão do mundo. A mão de Deus, lembra-se do Joaquim Pereira, quando ele salta e foi com a cabeça ficava cá em cima com a mão. Em 1986, Nessa altura era uma criança. também a 22 de junho. Sabe o que é que falta aqui, Joaquim Pereira, em relação a Portugal e ao Porto e Gaia? Não. 1963. Olha uma pista. Não. E eu aposto, a pé nunca passei, mas passei. Eu vinha de Lisboa na estrada municipal, chegava aos Carvalhos, apanhava a tal estrada para atravessar a ponte da Rábida. Que foi inaugurada a 22 de junho de 1963, ainda foi a tempo do São João daquele ano, e que ainda hoje é a ponte mais utilizada para Aqui no Porto. entre Porto e Gaia. Inaugurada 22 de junho de 1963. Que eu há, isso não tenho a certeza, não vou fazer como o RTP e dizer, gajinho, e a ponte Salazar, hoje 25 de Abril. Foi concluída antes do tempo. Antes Claro. do plano esperado, foi concluída antes do tempo. Mas tenho a ideia que Naquele na Ponta Rábida também tempo aconteceu isso. trabalhava-se. Exatamente. Bom, vamos fechar. Hoje estamos muito históricos e vamos ligar uma efeméride a uma lição de história que o Joaquim Pereira vai-me aqui ajudar. Ora, na quarta-feira celebrou-se, assinalou-se mais um dia de marteladas. Antigamente o alho porro é que era bonito, hoje é que a marteladas com martelos de plástico faz mal à saúde. O alho porro cheirava tão bem. Bom, e o São João, não é verdade? Para Sim. quem é do Porto, de Braga e muitas outras cidades, muitos outros locais. Vamos fechar o São João no Porto. Ai, o Porto é que é o São João. Não sei se sabem, o São João não é, nunca foi, o santo padroeiro do Porto. Não sabem, quer dizer, o Joaquim Pereira, claro que sabe isto há muito mais tempo do que eu. Isto nos últimos. E ia dizer uma coisa mais. Não, faz favor de dizer, não, faz favor, tá. Que ainda não eras nascido. Ora, está. Já há cerca de 900 anos que a padroeira do Porto é Nossa Senhora da Vandoma, e não é Bandoma, como nós dizíamos na maioria das vezes. É o tal B. É o B para o V, é o V para o V. Porquê? Por causa dos senhores galegos. Os galegos Sim, também falam assim. exatamente. E os gaélicos também era assim que faziam. Nossa Senhora da Vandoma é a padroeira do Porto, mas não foi a única na história desta cidade, que em tempos não era cidade. Houve São Vicente e São Pantaleão. São Vicente menos tempo, São Pantaleão um bocado mais Olha, tempo. estas não. O São Vicente, sei que é o de Lisboa. Pois, Por... exato. Foi Aliás, roubado. ora, aí está. Ele era aqui do Porto e os de Lisboa vieram-no buscar para levarem para Lisboa. E há outra coisa curiosa. Isto agora a falar de Santos, São João, Santo António e São Pedro. Aquela igreja que fica lá embaixo, ao pé da estação dos congregados. Congregados. Ela não era a igreja dos congregados. Aquilo era a capela de Santo António. Tanto é que ainda hoje, quem tiver curiosidade e entra na igreja dos congregados, é uma ordem religiosa, de frades e como é que se quer. Mas quem entrar na igreja dos congregados ainda mantém lá a imagem de Santo António, que foi realmente quem deu origem a ser erigida ali aquela capelinha. Aliás, repare-se que na rua ao lado, a atual 31 de Janeiro, era a rua de Santo António. Exato, não é agora. Eu faço sempre 31 troca. de Janeiro. Agora é 31 Eu de Janeiro. para mim é 31 de Portanto, Janeiro ou Santo António. São João nunca foi padroeiro. Porquê? Porque a festa de São João é uma festa, não é? Porquê? Porque a Igreja Católica, mais uma vez, de uma forma muito habilidosa, colocou a celebração de São João Batista, este São João que estamos a falar é o São João Batista, no dia do nascimento e não da sua morte. Porquê? Porque é o dia mais próximo do solstício. Lá está, já falámos aqui nisto há uns tempos. Foi Essa associação, ao porque solstício de verão e os invernos. e o de verão é 21 de junho, é 21, não é? 21 de junho, pronto. E o Natal O Natal, claro, também é o é nascimento noite. de Jesus com e próximo Quando é a do. noite maior, é outro solstício de inverno. É solstício de E inverno. há um Nem é noite mais curta. aproveitamento, já falámos aqui do aproveitamento da igreja por estas celebrações que já eram feitas Sim. pelos pagãos. Normalmente a igreja até celebra a data da morte dos santos, mas desta vez, de uma forma habilidosa, mudou para o nascimento. Mesmo em relação ao próprio João Batista, há dúvidas, porque uns historiadores dizem que o São João do Porto é o São João Batista, que batizou Jesus Cristo, outros dizem que é São João de Teresónio, um ermita que viveu no século IX em Tui, lá vamos nós à Galiza, Aí não sei porque onde era conhecido por São João do eu não Porto. estava lá nessa altura ainda. Não sei qual deles é que era. Ou então uma fusão dos dois, não é verdade? Fusão! Ora bom, eu disse que íamos fechar com em lição de história e vamos ter ligada a notícia recente, que já está aqui fora dos apontamentos, porque notícia tem sido também todos os dias e já há muito tempo a Grécia. Não sei se já ouviu, não sei se conhece a Grécia. A Grécia? Não sabe o que é isso, não? E Isso então, já, eu parece que é ali um país para sabe que aqueles lados, eu não não é? costumo concordar com os jornalistas, neste caso na rádio, que dão a sua pontinha de dose pessoal, a sua trocadilho, a sua piada, porque eu continuo, sou do tempo em que o jornalismo é para dar notícias, não é para. Se estamos no espaço da opinião, que deem a opinião que quiseres, Pois, mas se estamos a apresentar jornais, porque o jornal tem partes de então está a opinião. fazer jornalismo radiofónico. Há programas da Ah! rádio que são da opinião, aí os jornalistas que deem a opinião que quiser. É como um jornal, Exato. em vez de ser escrito, é auditivo, é Mas verbal. tanto como o outro Tem espaço de opinião. tem espaço de Mas opinião. eu estou a falar Mas quando são espaços noticiosos, noticiosos, ora a ora, não concordo com. nada. É a notícia linear e acabou-se. Seca. No entanto, nesta semana até apreciei ouvir um jornalista da Antena 1, não sei dizer o nome, que apresentou um jornal da tarde, 4, 5 horas, não sei, em que ele descreveu assim a situação na Grécia. Eu gosto disto, tu não gostas disto, agora dá cá isso, agora pegam lá isso, eu também não gosto disto. Porque é uma maneira de quase falar para meninos, mas explicar o que é que está a acontecer no Eurogrupo e entre os responsáveis gregos e os outros responsáveis da Europa, porque repara ao tempo a que isso já está a desenrolar e vai continuar, pelo visto no próximo domingo vai haver um referendo. e pega lá isto, toma lá isto, agora eu gosto disto, deixa já não gosto e tal. E isto fez-me lembrar até declarações recentes e até a minha cabeça a pensar, por causa da Europa, que, como muita gente sabe, não é certa, tal como o São João, não é certa a origem do nome Europa, porque é que nós estamos na Europa e porque é que se chama Europa, mas há a história, há uma dose forte de pessoas e de historiadores que acreditam que a Europa era uma rainha mitológica do tempo da Grécia, lá está, e do Homero. Portanto, a Grécia acaba por estar na origem, se isso confirmar, não é verdade? Acaba por estar na origem do nome Europa. Portanto, a Europa era quase uma deusa na Grécia. Mas qual é o deus da Europa? E foi isso que eu soube no outro dia. E entrando nisto na Grécia, venho aqui dar um bocado de contributo cultural, apesar de ser pouco. Estamos a falar se vou falar de Deus, de história cristã, uma história da espiritualidade, na Alta Idade Média. Estamos a falar entre o século VI e o XI, ou seja, entre 500 e tal e 1000 e tal, depois de Cristo, obviamente. Em que nesta época, no início desta época, século VI, VII, apareceu o monaquismo no Ocidente. Não é monarquismo, de monarquia, é monaquismo de monges. Quando os monges começaram a expandir e então apareceram com algo mais de meditar, Os novos apóstolos. porque na altura havia uma ideia de algo muito físico, de um martírio, muitos martírios que eram voluntários e que se ofereciam. Se Jesus morreu por nós também Devíamos salvamos morrer por quem? Pelos outros, pelo nosso irmão. como E vem fazem os maometanos. surge então uma vertente mais poética até destes monges, com quem? Com os beneditinos. Com certeza já ouviu. Dos beneditinos bentos. Bento, São Bento, que ficou o padroeiro da Europa. Estamos a falar do patriarca dos monges ocidentais, daí chamar-se beneditinos, porque o seu fundador foi Era São Bento. Bento, depois São Bento. Nasceu no ano 480, ainda estávamos a falar um bocado antes do século VI, e então ficou então o São Bento, como que morreu aos 67 anos de idade, na altura até já era muito, morrer aos 67, e ele ficou como o padroeiro da Europa num período de ele que tinha estado logo muito jovem num período de solidão numa gruta, e foi a partir de um período de solidão absoluta que ele começou a atrair Clientela. a clientela, exatamente. E depois, em vez de ser ele, foram muitos, e depois já eram em muitos mosteiros, foi espalhando. Esta história, como eu estava a dizer, de algo mais de meditação, da solidão, do mastigar os ensinamentos, e foi assim que São Bento, este abade, ficou padroeiro da Europa. Europa, por sua vez, era deusa, uma deusa na Grécia. Está Olha, compreendido? João Quipereiro tem algo a acrescentar? sabes onde é que ele morreu? Onde é que ele morreu? Num dos sítios mais belicosos da Segunda Guerra Mundial. Belicoso, ou seja, o sítio onde houve mais conflitos. Que foi onde? Monte Monte Cassino. Cassino. Já é Itália, não é? Porquê? Ali Monte Cassino Na altura é. não havia Itália, mas sim. Agora é Itália. Não. Ah, Então, a Itália é um naquele país tempo. recente. Isso era o tempo de Em Dom. 547 não havia o Império Romano. No São Pedro. No São Bento. Mas em Ah, não, 1940. estou a dizer no tempo dele. No, em 1940 e tais, uma das grandes guerras foi No precisamente Monte Cassino. os aliados, porque ali estava uma forte defesa dos nazis com os italianos, precisamente no tal mosteiro de onde faleceu o São Bento, E o então Monte Cassino. um acréscimo. Esse nome ficou marcado, soube mais tarde que era do. Não sabia que o São Bento tinha morrido lá, mas já sabia que era dos monges beneditinos. E um apontamento que eu li agora e confirma o que eu estava a dizer em relação à meditação, que foi o monaquismo que quis espalhar, é que esta escola do São Bento era construída à volta, lá está, da palavra de Deus, em latim Lectio Divina, da liturgia de louvor realizada em coro, lá está, um louvor todos juntos, na calma, e do trabalho em ambiente de fraternidade, de humilde e obediente serviço. Foi assim São Bento, foi assim Europa, foi assim a nossa vida. Vamos embora. Até logo. Muito boa tarde a todos. Boa tarde e voltamos para o dia 5 de julho. Vamos lá ao São Pedro. Olha, não vamos ao São Pedro, vamos ao São Pedro.